de tanto se esfarra, o céu pode arrumar. Não é clara nem morena, não tem nada de mulata, paulistina querida. A tua cor é 39. Tem um sorriso tão lindo e tanta graça no andar. Mesmo no céu não existe uma estrela que brilhe como seu olhar. Thank you.